de luxo. Vamos agenda no verão. Chora pagodeiro, pagodeiro chora, chora pagodeiro seu. Já, já, Jorginho. Chora pagodeiro, pagodeiro chora, chora pagodeiro seu amor já vai embora. Olha o chocolate da Bahia aí, gente. Você pediu pra eu voltar, mãe. Olha eu voltando. Agora abre a urna, viu, mãe? Os vigaristas aí da carroça, tá por aqui. Segura o requebra. Aqui, Xerimã, galera, família do Recreio e a tia Nanideua. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se correr, trombone pega. Se ficar, trombone come. Se a maluca não venha me convidar pra dar uma bola pra fumar nem pra cheirar. Seu marido é traficante, vai até me viciar. Mulher de traficante, caminhão. Mulher de cheirador, caminhão. Mulher de doutor, caminhão. E mulher de bicheiro, caminhão. E mulher de pintor, caminhão. E mulher de maconheiro. E mulher de quem vende tacacá, hein, Ramon? Se correr, trombone pega. Se ficar, trombone come. Se correr, o bicho pega. É carequinha! Essa menina não me presta pra votar. Seu candidato tá queimado no lugar. Seu marido é deputado, ele vai me atrapalhar. Mulher de deputado, caminhão. Mulher de vereador, caminhão. E mulher de senador, caminhão. Mulher de prefeito, caminhão. E mulher de ministro, caminhão. Mulher de governador. Já já mulher de DJ, viu? O personagem da minha história é mera coincidência. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se correr trombone pega, se ficar trombone come. Essa menina não me olha. Máximo. Dessa maneira você vai me apaixonar. Seu marido é meu compadre, ele pode filmar. Ela me disse ralar. O samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me disse que ralar. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gosta do rala rala. Me trocou pela garrafa e não para de ralar. No samba ela gosta do rala rala. Me trocou pela garrafa, não aguentou e vou ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce, mas desce mais um pouquinho. Desce, mas desce devagarinho. Saindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. Sobe mais um pouquinho. E aí? Rala, rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gosta do rala, rala na boca da garrafa. Rala. Vamos nessa! E ela gosta do rala. Ninguém pode ficar parado. Astral. Pois é, malandragem. 19 não é 20. Conversa de malandro não faz curva. Diz que tem que o povo vem. Isso é companhia do pagode. Legal. No samba ela me diz que rala. No samba eu já vi ela quebrar. No samba dom, dom, diz que rala, dom. Arrebenta. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gosta do rala rala, me trocou pela garrafa. Josias. De ralar. No samba ela gosta do rala rala. Josias. Vai ralando na boquinha da garrafa. Vai! É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. Desce, danada, vai! É na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho. Desce, mas desce devagarinho. Oi! Desce mais um pouquinho. Desce, mas desce devagarinho. Vai saindo da boquinha da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa. Sobe, neguinha danada. É na boca da garrafa. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. Sobe mais um pouquinho. É, ela gosta do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Estamos aqui no Ipanema Joteiro. E a primeira do mês de junho, a nossa segunda-feira. Graças a Deus aí, galera chegando. Super lotando Ipanema. Obrigado, Franjinha. Estamos aqui para fazer uma super festa bacana. hoje aqui no Ipanema, e a gente detonando. A gente convida aí pro dia 10 de agosto, o aniversário do patrão Carlito, hein? Vai ser uma loucura! Lá na Via Show, o Josias chegou! O maior aniversário de todos os tempos está chegando. Sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais na Via Show. Aniversário do considerado Carlito Promoter. Atrações confirmadas. Luxuosa Carroça da Saudade. Príncipe Retrô. Lendário Ruby. E Cineral Digital. Você não pode perder essa grande festa. Venha bater os parabéns para o considerado Carlito Promoter. Na Via Show. Nossa, você não pode perder. Vamos lá! E aí, Ipanema? E aí, Ipanema? Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar, decida, meu benzinho, por favor, que eu estou. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em mim. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar, decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Da saudade. Não me diga jamais. Meu parceiro Silva da Marambalha aí com a gente. Alô Silva! Um abraço, meu irmão! Humildemente. E aí, baixo! Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre, DJ Josias. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Meu amigo São Paulo e Dona Nina. Ei, São Paulo. Um abraço com muito carinho. Deixa por aqui minha amiga Rita. Alô, Rita! Toda comitiva lá do Recreio, obrigado. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não diga que é o fim. Meu amigo Alberto, ele e seu grande amor, já por aqui. Alô, Mesquita! Amar pra sempre. Bora cabanhar aqui! me diga. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer DJ Josi? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Me diga. Olha, me acha luxuoso de luxo aí, meu irmão. Chegando junto, o amigo Vanderlei, o homem do Banco Central, e o casal Jota Jota. Vamos, Moreno! Mergulhar no azul piscina, no mar de pajussara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de pajussara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia. Maceió, minha sereia. Maceió, minha sereia. Mergulhar no azul piscina, no mar de pajussara, deixar o sol bater no meu... E amiga Nádia, grande Nádia Promonte, da intimidade Ana Maria Braga Paraense, já por aqui com os Josias, obrigado Nádia. E peço por aquela sábado, hein Nádia? No azul piscina, para baixo, no mar de pajussara, amigo Júnior Pintor. E também a Luciana. Aí com a gente, um abraço muito carinho. Ai, que gosto me dá. E assim. E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia. Maceió, minha sereia. Maceió, minha sereia. Maceió. Que chega junto pra aproveitar esse verão. Hoje aqui no Ipanema de Otero, meu irmão. Olha só! Chega junto, vai! Vai! E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia. Uhul! Minha sereia. Minha sereia. Os nossos vigaristas, os vigaristas da carroça, estão pipocando muito show. Olha só! Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho. Amigo Maurício, e também o Nilson, o rei do marisco. E assim, cadê o Nico, saudade? Meu coração no amor acredita. Não posso mais seguir sozinho. Preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Com você eu vou, na chuva ou céu azul, pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Oi, Ipanema! Com você eu vou pra qualquer país, pois eu sou feliz, se você comigo está. Pra onde o vento nos levar? Olha o casal, Paulo. E aí, dona Nina? Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor? Seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso. O parceiro Diego Mesquita. Sozinho. Também cheguei com o Cavanhaque. Preciso. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço. Pra onde for a sua estrada. E aí, Morena? Com você eu vou. Josias. Com você eu vou. Na chuva, o céu azul. Pro norte ou pro sul. Pra onde o vento nos levar. Eu vou pra qualquer país, pois eu só sou feliz se você comigo está. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar apenas chuva, sem medo de amar. E os nossos garimpeiros do Fama, Donário com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço. Alô, DJ Danilo. Da mágica mulher. E a saudade rolando em Ipanema. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Te amo, sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama, eu volto pra você. Baixo, nossos guerreiros. Alô, Baixo. Um abraço muito carinho aí, o Júnior e a Luciana chegando junto. A bochinha nossa no chão azul aqui de Ipanema. Obrigado, Baixo. Aí a nossa agenda recheada aí, já no telão. Para Danilo. E aí, Danilo. Ficar sem você não dá. Maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. A Carroça da Saudade. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. O que meu coração pedindo pra você voltar. Olha só! Vai passando o tempo. O parceiro Silva da Marambá. O Dona Sua Comitiva aí com a gente. Obrigado. Não dá. Ficar sem você não dá. Olha Ipanema. Não dá. Ficar sem você não dá. Passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Carroça da Saudade. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Meu amigo Silvio! Alô, Silvio! O homem da Clube aqui com a gente, cadê o Silvinho, meu irmão? Vamos aproveitar! No Coquinho, o homem do Lava Jato, e também com meu parceiro Renato, lá do Tacacá do Renato, o melhor Tacacá da galáxia. Alô, Renato! Que você chegou! Chegou! Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Esquina, e por onde passo vejo teu sorriso. E esse calor, né, gente? Esse calor, o nosso verão amazônico, propício pra tomar um chope, meu irmão. E fugindo de mim mesmo, vou tentando. Ô, castigo! Um abraço muito carinho, Isolete, já por aqui. A gostinha da segunda-feira. Ipanema. Cedido o Wellington Branchinha, já na mão do maluquinho. Vamos lá! Saudade! Bora, Rica! Se derrubar um prédio é pênalti, meu irmão! Vixe, bora! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo. Nos seus ações, me pegar a foto, fazer o que você quer. E as nossas Luciano de Luxo, tá por aqui. Eu te amar. E aí, clã? Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com o teu. Fazer o que você quer. E os guerreiros. Mas tudo isso é o. Amigo Gil, Pintor, Luciana. O amigo Baixo. Fala com a Bichiba aí com a gente. E a professora Jeriquinha. Alô, Marlon. Você sonhando um dia eu te amar. E morena do Guaraná. Mas tudo isso. Também, Xanico Maridão, só de boa, já aproveitando a folga. Obrigado. Imaginar a fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Chega! É Lúcio Cedês, gravando ao vivo. Verão Pai d'Égua chegou chegando no Ipanema. Já vazando pelo Chibichi. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. Você sorrindo diz. Já no telão aí o Guaraná da Morena. Mas hoje ela tá de folga, meu irmão. E aí, Marcelo? Me diz que isso tudo é tão lindo. Que lembra um filme tão antigo. Aí, o meu conterrâneo Vidigal, o nosso experiente lá do Marajó, tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Porra, tio Vidi. Onde é que você quer pra tirar esse chapéu aí? Nem sei do que esse amor pode ser capaz. Resolve isso daí, Sanduba. Deixa na tua mão. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh, que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, oh, oh, que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, que eu nem sei do que esse amor é capaz. Ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Tá no ar, tá no ar. Eu sinto teu perfume, meu carinho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Teu corpo em minha pele vai colar com amor incendiar. Nossos lençóis em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Deixa aí, Panema! Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Meu amigo Douglas, o homem do depósito. Fala, galera do Caribunas, lá do Jurunas. Aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Abraço, Douglas. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Ainda ganho teu carinho. Aí os nossos vigaristas. Vai com a gente, obrigado. Meu amigo Lúcio Cedês. Já fazendo aquele corpo a corpo. Cadê o Chama cheirinho de franjinha, né, luxo? Tá circulando. Eu sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Teu corpo em minha pele vai colar. O amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor. Molhado num desejo que há em nós. Deixa estar. A carroça da saudade. Tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar. Assim como eu só gosto de você. Deixa estar. Amigo Charlie da Pedreira. Um abraço, muito carinho. Tá por aqui. Alô, Angélica. Nossas megatops. Meu amigo Marlon por ali, só de boa. Obrigado. Vamos lá. Assim como eu só gosto de você. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. DJ Josias! Aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia. DJ Josias! Se me resta recordar. Parece que eu estou vendo. O BR15 está na Jana Área. E a comitiva Carroça e Festa. Chegando de mansinho. Está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Por nada no mundo eu consigo. Os nossos vigaristas aí tomando tonas de mais algumas. Já aproveitando aqui. Obrigado. 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. Bola abaixo! 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo. Oh, oh, de esquecer por um só momento. Por hora, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Me condenam. Muito carinho, nosso grande parceiro Cunha, o homem das festas no Casota, tá aí com a gente, um abraço do Josias. Alô, Cunha! Podem até dizer, um abraço! Você não sei viver, mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você ninguém tem nada com segunda-feira, meu irmão. Vamos embora daqui, mas aonde eu chegar? Todo esse bombom maravilhoso, te agradece com muito carinho. O Josias, o Tom, o Franjinha e o Toninho já agradece a todos vocês, viu? Que chegam junto com a gente, já dando aquele passeio. Vamos aqui de Ipanema, meu irmão. Opa! Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. O Tião, o Cleide Saudade e o Titi, a equipe Sal do Joronas. Chega junto, chega. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Já! Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. Nunca mais vou querer acordar. O meu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu... Olha, seus guerreiros completinhos. Chegou ela! Minha amiga Renata Chapequinha, tá aí com a gente, um abraço com muito carinho. Renatinha! Até que amanheça, meu bem. E aí, Marlon? Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Olá, gente, sexta-feira tem Caribe Show. Sábado vamos até Bragança. Domingo, o festão do Ciro de Santa Isabel. E segunda-feira, Via Show. Procurando você, oh! Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Hoje é aniversário da Renata, parabéns pra você, Renatinha. Meu santo rei. Sucesso, menina. Me tira esse tédio, vem. Ô, Renata! Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Segunda-feira, meu irmão. Dia 1º de julho, olha só. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Meu amigo Marlon, hoje no mês também, Marlon. Onde está aquela nada, né, que um dia tanto me apaixonou? Bora, Marlon! Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Os caminhos já andei e a esperança do meu lado de outras pessoas. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tantos caminhos já andei. Aí, os nossos vigaristas já tomando todas e mais algumas aqui do ladinho, obrigado. Alô, Rita! Minha amiga Rita, e toda a comitiva lá do Rio Grande aí com a gente. Obrigado. Lá do Jurunas, vamos lá. Eu sou um eterno apaixonado. Panema tá gostoso. Ela tá chegando junto, curtindo de boa. E a carroça? Vamos lá! Mais uma vez, nosso grande parceiro Negão. Tá aí com a gente, alô Negão. Um abraço, valeu! Que fosse assim, às vezes sensível, então provocante. E aí, Panema? Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim, talvez, eu nunca teria sofrido. Pois sem querer por ti me apaixonei. E amiga morena, agora, e o moreno do Guaraná, estou aqui. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. E as Luciana de Lúcio, um abraço. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando, com a mesma roupa branca. Nosso Senhor está me chamando.

Festival do Caranguejo, lá em Guatiburu. Com a nossa luxuosa. Meu parceiro Barbudo, já por aqui. Alô, Ipanema! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Já no telão aí a Kombi, meu amigo Silvio. Alô, Silvio. Vai. Eu só queria ter você pra mim, mesmo assim. Meu amigo Mate do nosso aí. E o grande parceiro Rafael Calado. Aí com a gente, obrigado. Mate Show. Eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou, que você amou. Renata dos Guerreiros, tá aqui com a gente, obrigado, Renata. Alô, Marlon. Queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer. Amiga Leca das Mega Tops, cuida bem com a professora Angélica. Um abraço. Corpo ao sol, nosso banho.